19, autorizado, confirme, nível 360, pelo segundo, meia, decola da 10, curva à direita, saída da EL. Reda, bridge, 5556, 199, 435. Correto, chama para acionar. Chamará. 4, livre LS. Para 2000, livre LS, canal 244. O TAM 31178, réu autorizado, 3000 pés na proa de TAP, ajuste 10 no 4. Trip 5515 está autorizado pelo. Frequência livre. O Trip 5515. Proedi pelo 5515. Muitíssimo obrigado, senhor. Da presente Proedi pelo. Meia 04, percolo 59, controle 1935. 1935, na meia 04. 3305, livre o pouso, vento 100 graus, 10 mais. Livre pouso, pista no 5, TAM 3305. Desculpa, pista no 0, TAM 3305. 604, boa noite, decolado, como é que vai esquerdo? Boa noite, no 604, contato radar, sobe o 370, sei da mão. Leão, nós vamos pela Amper Whisky 50, a saída seria da EL, via da Bidev? Porque Galeão, na minha relação aqui de saídas agora com os novos lotões, Galeão, a rota correta seria Pesulo 10, ok? Ok, deve ter sido apresentado pela Whisky 50, aí. Ok, cheque com a companhia e verifique caso tenha sido feita alguma mudança. Porque o... Qual é o horário previsto da saída? Okay. Qual é o horário previsto da saída? 22h30, seria 01h40, perdão, o TC. Acabou de aparecer o plano aqui. Deixa eu ver aqui na rota que está no plano. Tá para pelos 50, exatamente. Tá. Eu vou verificar com o Recife essa rota aí mais daqui a pouquinho e já dou informação. Obrigado, viu? Fico no 5, no ideal está autorizada a descida a 4000, ajuste no 0 no 4. Então, no ideal desce para 4000, ajustado 1014, 355, ou no 5. Autorizadona, senhor, por gentileza. Fico no 5, terá condição de interceptar na Pro de Duna da presente? Possível, está em condições, a gente intercepta por meios próprios. A gente pro de Duna, o 5515. De Duna, 5515. Localizando o localizador, 6224. Qual o controle? 6224 no localizador. Positivo, torre 118.6224 com pouso. Prato. Solo 02, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa chamando a Juliette, na livre à direita, 3305. Chamante, mantém-me escuro. Já estou escuro. 6224. 6224. Cheque o trem e livre pouso, pistão no zero. Vento no 00 graus, 129-6224. Lay down level 050, bomb arrival at Portugal 019er. Vai atingir 3000, tá 3178. 2000, livre LS 3178. 2000, repartamento autorizado, 3178. É o azul 4209, está no gate 8 para pushback e acionamento. Está autorizado, chame táxi. Chama táxi 4209. Baixar de travado. Civil pouso, 100 graus, 109. Medo. 125, 1 no secundário 3325. Uno, confirma a secundária? 1-3325, 6313. 1-3325, ah, tô, boa noite. Agora da GM, quero confirmar alguém. Portão vai ser o 7, ok? Entra à esquerda, portão 7. Esquerda, portão 7, está autorizado para seguir na Juliette. Juliette, à esquerda, portão 7. Esquerda, na Juliette, portão 07, na 3. Tá 3178. 3178, 118.6, bom pouso. Muito obrigado, tudo aí também, tá 3178. 55 no 5, desce para 2000, ajustado no 0 no 4, está livre LS. Para 2000, ajustado no 0 no 4, está autorizado LS, reporte estabilizado, 55 no 5. Foi chame antes da Juliette, mantém minha escuta. Alfa, antes da Juliette, mantém minha escuta. Alô, Salvador, com Polo 074. 286. 286. Salvador, com Polo 074. 074 para Guarulhos, na peso 21, tá pronto para a guarda de 4 minutos. 7. Estou com 1-0-7-4. Correio, está 3178, passo externo, baixando, travado, visual, 1-0. 3178, livre pouso, 1-0-0 graus, 1-0 mais, pistão no 0. Centena com 10, pouso livre, 1-0, está 3178. Aqui, o 074 para copiar. Minha Sul, 4209. Prossigo. Quatro dois zero nove para o táxi, 107 a bordo, 252 de autonomia, alterna Galeão. Saída do táxi, via Pátio Índia até o ponto de espera, chama pronto para decolagem. Pátio Índia chamará no ponto de espera, 4209. Estando 190, voo 9604. Chama o centro agora, 1288, secundário, correção, 12545, secundário 12685, bom voo no 604. 2545, 2685, voo no 604, muito obrigado, uma boa noite. Rosa Sul, prossegue para Angara, para o... Afirmativo. Voo 074, pronto a cópia? Consiga, pronto a cópia. Autorizado para Guarulhos 360, na Pesuro 21, decola da 10 com curva à direita, na saída da El, Leda e depois rua Eudes. Aciona o código 5557 e o controle 19.35. Para 3, César Guarulhos, Apesolô 21, decola da 10 com curva direita, Del, Leda, Yildiz, 5557-0935, gol 1074. Correto, chame para o acionamento. Chamará para o acionamento, gol 1074. Autorizado alinhar e manter, azul 409. Alinhar e manter, 4209. 3178, solo aos 10, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Ok, livre direita na Eco, Alfa, chamada da Juliette, entra aí. Estabilizado, 5505. Prossiga. É, não seria após Leda, Sagar? Vale. Alinhado e pronto, 4209. 4209, livre decolar, 100 graus, 109. Decolar, já foi listado, aqui está 107 por 4209. Muito obrigado, senhor. Bom trabalho. Ativo, confirmo. É, na verdade, a saída correta, na verdade, cancela. Seria Arbor, Elefa e depois Sagaz. Ok? Arbor, Elefa e Sagaz para resolver. Ok. Arbor, Elefa e Sagaz. Pro gol 074. Obrigado. Tá próximo, 63178, está autorizado o ingresso à esquerda, portão para área remota, remota no 3. Ok, esquerda, Juliette, remota no 3. São Torre Rio 5972, já teria a nossa subida, senhor? Só um minuto, aguarde. O 4209 decola aos 12, controle 19.35. 1935, azul 4209. Salvador, trip 5195, boa noite, passou o externo, baixou o travão, estabilizado na final do X-Ray, pistão 10. Correto, livre pouso, vento 100 graus, 12, nós, trip 5515. Autorizado, pouso 5515. Eu vi o consultor já o centro aqui sobre a rota, ele está verificando lá, ele pode me dar um retorno, vou chamar novamente aqui, aguarde. Por gentileza, obrigado. Dá around 3,000 feet, United from 014, airport 019. Só poderia confirmar o vento para o 55 no 5, senhor? 1,00 graus, 8 nós, variando 8 a 12 nós. Então, Recife e Pucaracaju. Obrigado. O Rio 5972 é Torres. Prossiga. É o homologado do Renato, confirme? Negativo. Negativo, sim. So 019 down to 2,000 feet in H1014. Clear final LS X-ray runway 10, report established. Clear down 2,000 feet, United 714, clear for final runway 10, call established, that's 019. Juliette, só confirmando, então pátio vai ser o pátio 1, sim. É, aqui tá dizendo posição 3, pátio 1, só que é a posição de fim, provavelmente deve ser no pátio 3, ok? Aguarde a confirmação, mantém a posição antes daquilo, pátio 1. Então mantém aqui antes daquilo para aguardar na atualização. Vira na escuta? Trip 555, ingresso à esquerda, o pátio 3, ok? Posição 3, pátio 3. Ingressa naquilo para o pátio 3, posição 03, confirme, para o trip 555. É, a prevista aqui é 03, mas observe o sinalizador aí para o posicionamento. Ficará atento. Obrigado. Eu vi o 5972 para cópia. Foi não, prossiga. Autorizado, Galeão então, 320 via Peruísque 50, decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda e depois voa para a posição Eudes na aerovia, aciona 5565 e o controle 19 decimal 35. Galeão 320, uniforme Uísque 50, da El, Leda, após Leda, confirme. Dael, Leda e depois Eudes na aerovia. Ok, Dael, Leda, Eudes, 5565, 1935, Rio 5972, é o controle de saída. Correto, chame para o acionamento. Ok. Morreu na escuta do trito, 234. 19, establish ILS, runway 10. Airport 09, call now tower 118.6, have a good land. 118.6, follow IWS. Salvador in Portugal, 019, all final, runway 10. Roger 019, clear to land runway 10. The wind is 100 degrees, 8 knots, check landing gear. We land runway 10, we'll check landing gear, copy the wind. So, 30 yards, 019. The wind is 100 degrees, 10 knots. I'll be there for you all, 019. Que seja aguarde. Azul 4209, Recife agora 1251, no secundário 3325. Recife 25-1, na alterna 3325, azul 4209. Portugal on the ground at Chuchu, lead to the right, taxi my frequency Alpha, report before Juliet. Right, via Alpha, calling before Juliet, ground 019. Oi, Salvador, voo no 074, vai em cima mesmo, já. Autorizado, chame táxi. Chamada táxi, voo no 074. Salvador, TAM 3305, para cópia de autorização, estamos na posição número 7. Sim, está autorizado para Recife, nível 330, via turística 58, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5561 e o controle 19935. Autorizado para Recife, nível de voo 330, PUISC 58, saída Puca, transição Aracaju, transponder 5561 e o controle 11935, TAM 3305. Correto, chama para acionamento. Chamaremos. Para o táxi do Gol 074, está com 90 a bordo, 350, alterna o Galeão. Está livre o táxi até o ponto de espera, chame para a decolagem. Está livre o táxi, chamada para a espera para a decolagem, Gol 074. O 6224, pronto a cópia? Prossiga. Está autorizado para Aracaju, nível 190, ok? O nível correto, nível 190, Aracaju, decola da 190 com curva à direita, com essa rua esquerda, na saída Puca, Jame, depois voa Aracaju, aciona 5570 e o controle é 19935. Para Aracaju, decola da 190, curva esquerda, Jamo, Aru. 70, correto, chama para acionar. To the left, to gate 11. To gate 11, departure 01, take off.